Gate, extend 06. Charlie, desça para o 050, a chegada é a Bonfi, vigilância. Contato radar, próximo a Dolph. Hold position, stand by to proceed taxi. Hold position, é Portugal, 022. Just a call elevator. Valeu. Salvador. Boa noite, 35491. Boa noite, primeiro gol, 47, 120, decimal 8, controle, por favor. 208, boa noite, 56. Boa noite, 5491, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento de superfície, 90 graus atrás. Tapuca. Boa noite, 56, suba o 390, sai da Puca. 390, sai da Puca, boa noite, 56. Continue a aproximação, aguarde pista livre. A terra da companhia deixando a rolagem em instantes. É, a gente está 7 milhas e meio da cabeceira, viu? Gente, para informação, vento de superfície é 120,8. Tá, gente, obrigado. Aguardando a autorização de pouso, ok? Isso, Santos, boa noite, tá bom, cara. Valeu. Portugal 022, clear to proceed taxi via Indian, see you holding point 1810. Vehicle power on, latest call, ultimate set 1014. Portugal 022, top. Via India, ok? Portugal 022. Via India, Portugal 022. Passagem ao TAP após ingresso Juliette, portão 09. Após o TAP, Juliette 09, bem a 1:43 da manhã. Olímpus 32, outra vez mais. Jogo com a interna, sinal Olímpus. Bom. Gente, aguarde para gravar. Guardando, guardando. Tá com Lampa, Lampa, Lampa 40. Se deixar, a gente aprova ideal já presente, senhor. Autorizado. Grato. Oxane 6201, chame Recife. 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 2 autorizados de ir à base, reposto estabilizado na sala, baixado e travado. Batendo e travado. Táxi via Kilo, pátio 3, posição 04, do pátio 3. Web 6720, coordene com a equipe de solo para iniciar acionamento e pushback em coordenação após o tráfego da Avianca parquear no 09. Após a Avianca do 09, está autorizado. Venha para Salvador. Desça para 2.000 pés. Está autorizado ILS. Ajuste de altímetro no 0 no 4, gol no 273. O 514 está fazendo os pequenos desvios à direita, aqui sim, para desviar de uma formação. Ativo esquerda, canal do vento Olympus. É, o Olympus agora na próxima, agora vai fazer uma remetida no ar. Tem que passar o circuito padrão ou tem condições de fazer com curvas pela direita, não sabe? Solicitou, na verdade, alongar um pouco a perna do vento e depois, né, a gente vai remeter no, quando tiver na final, quando nas próximas. Bandu, holding point for that line, 1-0. Project call now, eliminate this small 905. Go 995, after all, 0-2-2. Epsilon 0-2-2, holding point for that line, 1-0. Run for Gal 0-2-2, line up, and reach, they're still going to do. O olho pros 3-2 passou outra vez. Gente, aguarde para a gira da área, é longe a perna do gato, como se está. Decolou 5-5, chama no 2-0 desse maluco, controle maluco. 208, grato, pra noite, azul. Para o taxa, jet 6720, 9-1-172, 3 horas e 40, confirma. Gente, web 6720, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 1-895, ajuste no 0-1-4. 14, Índia, ponto de espera 295, essa é a 2-0. Olha para os 3-2, tá, pode dizer a base? Firme, giro de base, repórter estabilizado na final, baixado travado, o lente 3-2. Pode, fora na final, com o tempo só travado. Delta Romeo Charlie, desça para 2.000 pés, ajuste altímetro. 1-0, 1-4, reporte estabilizado. Para 2.000, reportará estabilizado Delta Romeo Charlie. Salvador, muito boa noite, Gol 1567, ciência de informação Bravo para autorização de tráfego. Gol 1567, Brasília aprovado nível 360, via Pesulu 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, Elefa, curva direita, transponder 5067, controle 1208. Autorizado para Brasília, nível 360, via Perzulu 17, decola da pista 10, saída Arbor, transição Elefa, com primeira curva à direita, aciona 5067 e o controle 1208, Gol 1567. 1567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, Gol 1567. Gal 022, climb 2370, perform Puka, departure, radar control. Climb level 370, Puka, departure, Gal 022. Controle, bom, 273, pode ficar, vou começar a no 273, chame a torre 118 decimal. 9. 2295, bom, 273. Delta Romeo Charlie, reduza para 1970, nós, reporte estabilizado. Para 1-7-0, reportará estabilizado, cara. Vou para a tela. Gal, 0 Tutu. É Pato Gal, 0 Tutu, go ahead. Requesting heading 090 to avoid weather. Roger, Pato Gal, 0 Tutu. Gal, 0 Tutu. Poderia confirmar o vento para o Mon 253? Mono 20 graus, 7 graus. Graças. Olímpio 32, ponto médio. 360 pela direita, reporte reintercepção na perna do vento, Olímpio 32. Afirmativo 360 pela direita, informado, reinterceptando. O 4206 está cruzando no 40, solicita nível final 310. Azul 4206, ciência, aguarde. Delta Romeo Charlie, localizador. Delta Romeo Charlie, chame torre 11895. 2957. Galo, você tem tudo, Roger? 273, solo 03, chamando 219. 219. 6720, tem livre decolagem, pistão 0, 25 graus, 8 horas. Mono 273, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Mono 601, informação em curso, Charlie, copia. Cruzar lateralmente com o tráfego, gire base como número 2. Afirmação, segue na frequência do tráfego comercial, Olímpio. Delta Romeo Charlie, aeronave na P3 da Força Aérea na perna do vento, não irá interferir com o seu pouso. Vento 100 graus, 10 nós, aguarde pista livre, Delta Romeo Charlie. Patente visual, guardando pista livre, Charlie. Autorizado nível 360, colar a pista 10. Tá, é o Leta Freed, apesou 10, pode comprar no plano. 5065, é o código telefone, 120-8, controle. Bono 601, no cotejamento correto, chame pronto, destino Galeão, ok? Ok, Galeão, destino, chamará pronto, respectivamente, 601. É livre por 10, tá ali. Autorizaria direita da El? Autorizado da El, web 6720. Obrigado. Paulo Salvador, 6259, 100 da Charlie. 6259, ciente, Guarulhos aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Transponder 5063, controle 1208. Chanel 6259, autorizado o Guarulhos 360. A saída é a decolagem da pista 10, da Euleda, Austrícia, Upper Zulu 16, da Europia, 5063, transponder 1208, Chanel 6259. Chanel 6259, Upper Zulu 16, intercepta após conforme rota do plano. Pelo trilho, intercepta Upper Zulu 16. Afirma, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, direto trilho, direto posto de calda, Chanel 6259, cotejo. Tribe, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Tribe, posto pode virar para o Guarulhos. Chanel 6259, correto, chame pronto. Camará. Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto, transponder 5050, controle 1208. 7535219, 200, decola da 10, Arbor, depois Arbor, direto, Vitória da Conquista, 5050 no transponder 208 ao controle, é o 35219. 5219, cotejamento correto, chame pronto. Hora pronto, 5219. O Delta Romeo Charlie na escuta, só pra informar que o senhor ingressou no pátio 3. Agora o senhor vai prosseguir via pátio 3 e reportar para ingresso no pátio principal. Limpo, depois para virar base. Confirme, é o Fosséria 2451? 3567, copia. São 3567, Brasília, aprovado nível 360, via Pêndulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbora elefa, curva direita, transponder 5035, controle 1208. Só 3567, cotejamento correto, chame pronto. Salvador, boa noite, eu tenho 2547, tem que ter uma ação brava, pode ser Guarulhos, 2347. 297, número 2, para a cópia, aguarda. O Arão no 4 na escuta do solo? Agora clareza 5. Guarão no 4, a última transmissão agora veio entrecortada. Não, porque é bastante travado, pode ser mais. 100 graus, 10 nós, autorizado ao KMT Unidos. No 895 para ingresso. Aprovado nível 340, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda após direto bridge, intercepta Upperzulu no meio após conforme rota do plano. Transponder 5071 no controle 1208. Salvo Salvador, 1967, no gate 6, a pushback é para. Salvador, Luno 567, gate 62, Luno 567, estacionamento. Luno 567, livre acionar, chame táxi. Para o táxi, Luno 567. 3297, aprovado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, saída da ETA, saída da ELS, não veja, pode ser decidido, rota para o Luno 6, para você, o Luno 567, pode ser decidido. Motor Salvador, 2018, 0071. São 3897, cotejamento correto, chame pronto.